elas tão passando. O trenzinho da putaria. O trenzinho da putaria. Putaria, putaria. Tô passando com o trenzinho da putaria. Tem uma loura, uma morena, uma ruja, uma lourinha. Tô passando o trenzinho da putaria. Joga na frente, vai piranha, vai começar a putaria. Chama elas que elas plantam, que é o trenzinho da putaria. Começa, vem piranha, vai.